Dacă n-ai mix de ei. Aha. Trumea no rebaixado quebra molete 80. Da Kenai da minha brega, guerra e mais de paz na terra. Minha vida é um hack and slash que vem a próxima leva. Pião na madruga, a luz do poste me atormenta. Tá nevei a tempestade, agora ela me deve. Neblina na minha frente, mas sei que algo me segue. Criado na noitosfera, coco quente é nutriente. Mas nada se compara a um rio flip inconsequente. Alinha os planetas, vai chover sangue. Olha pro eclipse, são asas tão grandes. Na sombra nós acharemos a luz secretamente lacrada no brilho da noite. Não somos um culto e não idolatramos mitos. Sou mago sem chapéu, gastando money de lírica. Três pão e uma fatia de queijo. Coloca ovo que eu não aguento nem cheiro daqui. Na cozinhando com ciano alguns refrescos. Algo que se recusa a ser feito só pra comer. Mas se recusa a ser feito só pra provar. Aqui é o Ciano, não, Nagali. Tô devorando tipo Magali. Um bom beat, um paerim. Mais nada que enche Mogli. 99, liberdade canta. Mas hoje canto a liberdade. Foda-se, eu falo de planta. Planta a visão pra debaixo da viseira. Visionário sem saber se um dia enche a carteira. Mas se o destino prospera pro meu lado, dos mano, nós enche os coração de quem não tá ligando. Em casa ideia avante, pique sem preconceito. Ando procurando eu mesmo antes de procurar o dinheiro. Que me achava que tava com os braços ao lado. Mas internet andou mudando até que eu achava que era vila ainda. Vamos juntar as mãos e fazer uma promessa que vamos gritar a verdade e eterniza essa loucura aqui. Existe a doença que enfrenta até dos nossos. Todo mundo se perdeu nessa caveira e eu não posso. Não. Fui brincar de slackline e eu caí no meio da corda. De um lado tem meu sonho, de outro a minha derrota. E eu podia simplesmente só me julgar. Não pararia de arriscar, mas pararia de brincar. Ou então meu progresso eu já teria alcançado. Mas o meu sonho ainda tô descobrindo qual que é o lado. É isso, entre altos e baixos, a vida é um tobogão. Preciso ficar tranquilo sem saber o que vem amanhã. Sou preguiçoso de acordar cedo, mas vagabundo virou deck é nice. Vejo o mínimo, vejo meu sonho, preciso ver o céu. Sigo a corrente se me for conveniente. Presa em reprises do ódio na minha mente. O lado pleno tem sido pouco influente. A vista décima camada da antes não era só sete. Por cima do underground. Pô, toda vez falta área. Mas vou deixar, é. Por cima do underworld, meu céu nublado. Dentre quatro paredes do chão, eu neblino o quarto. Descendo de manhã da nave e com as portas dos meus bastante é esporte. Mal câmbio, né? Automático. Aquele moleque trivida agora vivido. Corta a reação alheia, recuações de cinismo. Nago, menino mogre, somente o necessário. Se me achou arrogante, vai chorar no seu diário. Querido diário otário, hoje passamos veneno. Hoje usamos do virado, coletânea de problemas. Querido futuro incerto, sei que eu pareço pirata. Joga a responsa no peito que eu faço vale o que resta. Querido diário otário, hoje passamos veneno. Hoje usamos do virado, coletânea de problemas. Querido futuro incerto, sei que eu pareço pirata. Quem está de fit, preassiste pra ser tacta. Aqui que pariu, fit que cuidou. Quem te batizou, se eu estiro.